O bom malandro tem só mina de fé. Ao lado de um grande homem, sempre a grande mulher. Fácil é, muito fácil, cê ter uma por dia. Difícil é conquistar a mesma todos os dias. Poetas, profetas do antigo mundo, filósofos e todo tipo de vagabundo perguntam a pergunta que não quer calar. Porque mulher é como o ar e eu preciso respirar. Hipócrita cuzão, discrimina a função da mulher na sociedade, no coração. Mas peraí, né não? O rap tem que ser verdade, eu não posso maquiar. O joio e o trigo tem que saber separar. Tem as revolucionárias e as que não valem nada. Patroa e empregada é mesmo louco esse mundo. Pra cada bruxa uma fada, tem pra todos os gostos e tem até as de farda. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Sua beleza é rara. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Joio e o trigo tem que saber separar. Dia 8 de março, oh, seja louvado. Esse dia todo dia deve ser celebrado. Mulher brasileira, sua beleza é rara. Benção tia Leci, Deus guarde Ivone Lara. Mulher de verdade, dedicada e fiel. Se você encontrou, agradeça ao céu. Ha, linda, cheirosa, toda feminina. É quase um semideus, pode gerar outra vida. Mas ó, vê direito se é status ou amor. Se a mulher não corre junto, a vida vira um terror. Analise friamente, para um pouco e pense. Nem sempre casamento é bom negócio pra gente. Maluco não acaba jamais de pagar aluguel, água, luz, almoço e jantar. E pega no seu pé se você vai no bar. E te mete o chifre Zé se você vacilar. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Sua beleza é rara. Saber separar. Um truta meu teve um problema com mulher. Chegou numa cidade, não viu uma sequer. Tombou com vigário, sua bênção padre. O senhor tá indo pra onde? Filho, eu tô indo pro outro lado. Pro lado da zona, então toma cuidado. Não, meu filho, a zona é do outro lado. Ele nem contestou, só começou a sorrir. Ha, pegou o caminho e foi se divertir. Quem já foi tá ligado e quem não foi quer ir. Todos conhecem uma e não quer admitir. Não, não importa a classe social. Ladrão ou polícia, lá é tudo igual. De dia em casa, de noite ela trama. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Ele cuida da casa, lava a louça da janta. Infelizmente o sustento veio de outra cama. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Sua beleza é rara. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Joio e o trigo tem que saber separar. Agora é minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Sua beleza é rara. Tem que saber separar.